1-1-0. Ocean 6251, clear to line up and take off from 1-0, wind 090 degrees, 10 knots. Ocean 6251, clear to line up and take off, runway 10. Bom dia, só em edificação, autorizado a chegar da ponte, isso para 4 mil pés, estou time de motel, não tem nada. Ocean 6251, correction, Ocean 6251, airborne at 4201, and at the small 8, have a nice flight. Archer 1198. Have a good day, Ocean Air 6251. Salvador departure, good morning, Ocean Air 6251, dial, leaving 1200. Ocean Air 6251, climb 360, dial departure. Okay, climb to level 360, dial departure, Ocean Air 6251. Web 9730, Linda, coluna 0, vento 090 graus, 09. 9730, decolada 46, controle 1998, bom voo. 798, obrigado, bom serviço. Controle, bom dia, web 9730. Ainda é a torre, ok, 1198. Controle, bom dia, web 9730. Webjet 9730, bom dia, contato radar, estou com nível 360, perfil Arbo. Para o nível 360, perfil Arbo. Perfil Arbo 360. Seu uniforme, só confirmando, você vai fazer a manobra na Golf? Negativo, na Alfa. Ah, ok. Salvador, aliás, sou Salvador, muito bom dia, mestre 5797 da web, valeu, 340 Golf. V5717, Galeão, aprovado nível 340, via Pesolo 10, SMAP, após conforme rota do plano de voo, decola da pista 10, perfil de saída da EL, Leda, após bridge com curva direita, transponder 5577, controle 1198. Galeão 340, saída, decola 10, saída da EL, Leda, bridge. Após a pesou 1-0, SMAP, logo em seguida, 577, eu transpondo 19-8 no controle do Web 5717. Web 5717, frequência do controle 1-1-9-8, a sua rota será via Pesolo 1-0, SMAP, após direto Lúvito, direto Bravo, Bravo Charlie, após DCT. E a posição após Leda é Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Vicente Bridge, web 597. Coteja a frequência do controle e a sua rota completa, web 5717. Sahel, Sahel, saída. Sahel, transição Leda, depois Bridge, depois Luna 0, vai até Espaço. Segue o valor plano de voo, web 5717. Web 5717, frequência do controle 1998. 198, gente, 5717. Web 5717, cotejamento correto, chame pronto. Camará, web 5717. O Michael tem um uniforme na escuta. Ok, o seu táxi será, o reboque será realizado via Kilo Pátio 3, ok? Negativo, prosseguir até o final da alfa. Via Kilo Pátio 3. Linha 749, Guarulhos, nível 340 aprovado, via Pesulo 21 no Trive, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída Arbó, Elefa, após direto Sagaz, com curva direita, transponde 5575, controle Salvador 1198. Ok, ciente, web 749, Guarulhos, aprovado nível 340, via Pesulo 21, Trive, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída Arbó, Elefa, após direto Sagaz, com curva direita. Transponder 5575, controle 1198. Web 6749, cotejamento correto, chame pronto. Salvador, objeto 5898. Web 5898, copia. Pronto. Web 5898, com fins aprovado nível 340, via Pesolo 16. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, com curva direita. Transponde 5001, controle 1998. Quatro para Confins pela Aperzulu 16. Decola da 10, direita, da Euleda Bridge. Controle 198, confirma o transponder. Transponder 5001, web 5898. Webjet 50, transponder 5001, o 5898. Web 5898, cotejamento correto, chame pronto. Camará 98, obrigado. Zone LF, 3320. 01, completa a aproximação, chama agora a torre 1826, bom pouso. 26, até daqui a pouco. Torre Salvador, ponte dia 3201 da TAM, passou em dia Serra, passou agora em dia Serra, abaixou e travou. Ok, gente, bom dia, tem livre pouso no zero, vento no zero, zero grau, 07 nós, só 3201. Autorizado pouso, está 10, 3201. Peso 4177, aguarde cópia. Livre acionamento, chama para o táxi. 749, só confirmando, portão 04. Web 6749 será o número 2 no setor, aguarde. Hotel em uniforme, autorizado o ingresso no pátio 1 para o portão 09. Ok, obrigado. Solo Alfa 01, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém a posição antes da Juliette, 3301. Azul 4177, copia. Azul 4177, Vitória, aprovado nível 360, via Peruísque 50, decola da pista 10. Perfil de saída da EL, Leda Eudes, com curva direita, transponder 5573, controle 1998. Cotejamento correto, chame pronto. Web 6749, negativo, ok? Aguarde para acionamento. Nosso Hotel Kilo, controle de Salvador, da presente Rui direto ITAP, nosso Hotel Kilo. Desça para nível 050, estou altímetro no 0 no 5 de nosso radar. ITAP. Descendo para 050. Mantenha a posição prevista, portão 04 ocupada. Negativo, seu aeronave da companhia ainda para iniciar o táxi, ok? Para o táxi está o 5717, está com 1041, autonomia de 3 horas e 40, alterando Guarulhos. Ciente, táxi, até o ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 0 no 5, web 5717. E aí, táxi, até o ponto de espera, no 0, reporte pronto, com medidas ajustadas, 5717. Web 6749, livre acionamento após o tráfego da companhia livrar totalmente a retaguarda. Chame para o táxi. Web 5717, Alinda, coluna 0, vento 080 graus, 059. Alinda, cola 10, web. Táxi até o ponto será.